Bem-vindo, amigas e amigos. Estamos com o nosso 20º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada! Lembra da Barraca Camponesa de Alimentos Saudáveis? Hoje o Gessé, do Movimento dos Pequenos Agricultores, vem explicar para você como será. E aí, galera? Aqui no campus da Praia Vermelha, UFRJ e Unirio, acontecerá a nossa Barraca Camponesa de Alimentos Saudáveis, que traz produção dos pequenos agricultores do Rio de Janeiro e de outros estados brasileiros. Então é isso aí, pessoal. Não perca essa oportunidade de conhecer e adquirir nossos produtos. E lembrando, teremos alimentos agroecológicos, artesanato, livros da expressão popular e música ao vivo a partir das 13 horas. Nossa feira irá até às 18 e acontece a cada 15 dias na Unirio e UFRJ, campus da Praia Vermelha. É isso aí, galera. Fica o convite do Gessé e da Maiara. Na próxima terça-feira, dia 21, não perca a feira na UFRJ e na Unirio. Um abraço e até a próxima. Estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.